Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Na tua luz veremos a luz. Salmo 36:9. Qual é o limite de se conhecer a Deus? A palavra do Senhor não tem limite, mas mesmo assim Ele deseja que todos os seus filhos venham ao pleno conhecimento da sua ilimitada verdade. Se não o conhecemos na medida em que deveríamos conhecê-lo, não é falta de vontade de Deus em se revelar, nem incapacidade de Ele fazê-lo. Somos limitados somente pela nossa resistência à verdade e à falta de amor por Deus. Ele diz que devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e amá-lo. O maior grau de amor que Deus pode provar de nós, e isso Ele mesmo diz, é guardar os seus mandamentos. 1 João 5:2. Na medida em que recebemos luz, devemos andar em toda a luz recebida, sob pena de ficarmos em trevas. Se preferimos ficar na sombra quando recebemos uma luz muito clara, Deus não terá prazer em dar mais luz. Reconhecer, amar, guardar. Quando reconhecemos Deus no nosso caminho, quando amamos a Deus, seja em alegria, seja em aflição, e guardamos os seus mandamentos, podemos contar com a sua graça para nos dar bênção e raiar em nós uma luz que vai brilhando mais e mais e mais, até seu dia perfeito, até o dia em que abrimos os olhos na eternidade pelo resgate que Jesus Cristo pagou por nossas vidas. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6.